Jesus é estar em tua presença e ver derramar teu óleo em mim, dizer que te amo, te ter como dono, viver dos teus sonhos, estar cheio de ti. Eu quero estar cheio de Deus e receber a cura. Meus sonhos não se frustrarão. Quero andar nas alturas. E ver derramar teu óleo em mim, dizer que te amo, te ter como dono, viver os teus sonhos, estar cheio de ti. Eu quero estar cheio de com Deus.